Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de Ipanema, ajuizou a ação civil pública contra o município de Pocrane, no Vale do Rio Doce. O objetivo da ação é regularizar a situação fundiária, urbanística e ambiental do bairro Cônego Ricardo. O local é de propriedade do município e abriga 750 famílias em situação irregular de moradia, sem saneamento básico, energia elétrica nem coleta de lixo. Concentra ainda a maioria dos crimes e atos infracionais registrados na cidade. Segundo a ação, o município foi duplamente omisso: primeiro, por não ter buscado a reintegração de posse a tempo, e também por não ter fornecido a infraestrutura adequada aos moradores. O Ministério Público pede que o município seja condenado a fazer a demarcação urbanística do bairro, a cadastrar as famílias residentes da área e a regularizar a situação fundiária e ambiental. Pede ainda a implantação de obras de infraestrutura, entre outras medidas. Do Ministério Público de Minas Gerais, Ítalo Carvalho.